Vocês vão ver Rimazita Roxinha 2007. Rimazita Roxinha, Rimazita Roxinha, Rimazita Roxinha, Rimazita Roxinha, Rimazita Roxinha. Não gostaram? O que é que se passa? Vamos lá. Aqui é o DJ Eric. É pra subir, naquela. Gosta de carrochar. Ok.